Prossiga 07. Já liberando agora através de Veracruz. 7, não há tráfego conhecido para informar, mantém condições visuais, frequência livre, Guardião 07, tem um bom voo. Livre, obrigado, até volta. Gol no 648, chame agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Gol no 648, controle. Francisco, escuta. Após desvio, vou em posição Geomo e chame agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Após desvios, Jamo, chamando Recife 2005, alternado 2545, ano 642. Controle Salvador, o Papa Romeu Zulu no Matango. Liga. Zulu no Matango, está atingindo 105. Como que está o 125? Autorizado, 125, Zulu no Matango. Prato, tem que ir até o 125 no Matango. T04, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, o ajuste permanece no 0 no meio, informe na final do procedimento. A reportará na final do Então, 3304 está autorizado, Duna da presente, informe estabilizado no localizador. Reportará, 3304. Era 94, podia com a equipe Sol chamando para o táxi. Vamos de táxi. Bom dia, 1561, informação linda. Modelo 1561 da Gol, acione identificação, voe ITAP, desça para o nível 050. ITAP da presente 050, Gol 1561. Papão Romeu, Zulu, Lima, Tango, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 1621, coordene com a equipe Sócio, pronto para o táxi. Copiou 1621? Assino Gol 1621, coordene com a equipe Sócio, pronto para o táxi. Ok, em coordenação, chamará. Boa. A 3304, controle? Prossiga. Chegou a nuvem agora sobre Salvador, teto estimado de 600 pés, 1500 de visibilidade, chuva forte. Bem, 3304. Salvador, Gol 1864, boa tarde. Boa tarde, Gol 1864, aciona identificação, desça para o nível 060, chegada Mari. Confirma a condição da chuva na pista, controle? A nuvem está vindo da pista 28 para 10. Mas já está desaguando na pista 10, a chuva forte, como é que está? Está sobre o campo, comandante. Como o senhor classifica essa chuva agora sobre o campo, controle? Forte ou moderada? Moderada a forte sobre o campo. Aproxima o TAM 3304. Está a ordem Simbra, TAM 3304. Está autorizado, uma órbita em Simbra com curva pela esquerda, TAM 3304. Pela esquerda, foi reportando iniciado, TAM 3304. Vou no 561, reduza para 250 nós. Reduzindo 561. Chegou 094, 96 a bordo, 320, alterna Natal. Gol 1094, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da 10. Quando eu acho que no torre 118 decimal 9, 5, quem negar 10 no meia. No meia, obrigado. Ponto de espera pronto. 094, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Gol no 094, cruzado da diária, decolar pista no 0, vento 140 graus, 109. Gente, posição e decolagem, voo 094. Controle, assim que você tiver a informação mais atual, condição da dessa chuva em Salvador, só atualiza o plano 3304, porque eles têm uma norma de não aproximar com chuva forte nas proximidades do aeródromo. 7-3304, temos um Boeing 737-800 decolando agora, na saída bomba, eu vou questioná-lo mesmo sobre a intensidade da chuva. Obrigado. Zero nós. 210 nós, voo no 561. Tribo Papá Romeu Lima. Bom dia, informação em curso a Papá. Confira se apresentou alguma DLA? Oi, Salvador, muito boa tarde. 621, não pode esperar dar 10 e pronto. Bom, no 621, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém, 0. Qual é o triplo Romeu? Triplo Papa Romeu Lima. O triplo Papa Romeu Lima, confirme o destino? Salvador, TAN 3304. Oi? É o TAN 3304, ainda com o controle em Salvador, só para atualizar as condições do aeródromo enquanto está essa chuva. Voo no 094, decolado aos 17, controle 120, decimal 8. Voo no 094, decolado aos 12, controle 120, decimal 8. 208, gente. TAN 3304, para informação... Operação instrumento, 600 pés de teto, com visibilidade 1.500 metros, chuva moderada a forte sobre o campo, ok? Com pista molhada. Moderada para forte, é isso? Afirmativo, de moderada para forte, chuva sobre o campo. Tá, pode contar no sub externo aqui, fazendo espera para ver se passa essa chuva aí. Qual que é o vento atual? O vento atual 1.40 graus, 7 nós, o ajuste é 1.0 no meio. Quando liberar o controle, retornar à sua frente. Gente. Confirme? Moderada. 7. Tá 3304, está autorizado ao final do procedimento. Informe no localizador. Encontrar localizador, vai aproximar. 3304. Gol no 561, no número 2, na aproximação, desça para 3000, ajuste no 096, informe no localizador. 3000 com 16, chama o lote, gol no 516. Gol no 094, dá presente, está autorizado o Cogbo. Código, positivo, 94. Gol no 864, voa Itape, desça para 4000 pés, o ajuste no 096. 096, Itape, gol no 864. O Papatango e Juliette Quebec Kilo está autorizado a manter o setor da vertical de Veracruz subindo para o 045. Positivo, Quebec Kilo vai manter o setor de Veracruz para o 621, decola 219, controle 120, decimal 8, por gentileza, tem condições de confirmar o teto no setor? Afirmativo, aqui na próxima cabeceira 28, estamos a 1500 e ainda dá para subir até uns 3000, ainda está avistando ainda todo o litoral. Gente, gol no 621, no controle 1208, boa viagem. 208 é um modelo. Externo, completa final, torre 118, decimal 95. Mara 2995, reporta visual sobre o externo, 3304. 1895 a frequência. Controle Salvador, gol 1621. Bom dia, gol no 621, contato radar, autorizado Leda, suba para o nível 360. Autorizado por Ed Leda, subindo para o 360, gol no 621. Pouso pistão no zero, vento no 30 graus, 8 nós, pista molhada. Pouso autorizado, pistão no zero, SAN-3304. SAN-3304, segundo últimas informações, o Boeing da Gol acabou de decolar a pista no zero, informou que no setor eco, sobre a cabeceira 28, a visibilidade está com teto de 1.500 metros, aqui, corrigindo 1.500 pés do teto, e conseguiu, estava conseguindo avistar todo o litoral. 3304 CN. Salvador, é o Circo Papá Rondô Lima, pressionamento no Pode Park. Circo Romeu Lima. Passou o vento, Circo Papá Rondô Lima, vai reportar pro carro. Afirmativo, Circo Papá Rondô Lima, reporte táxi. Número 2 na aproximação. Bom, Amaral, Mel. Gol 1864, número 3, desça para 2000, ajuste no 0 no meio, informe no localizador. Está autorizado a final do procedimento. 2000 autorizado, ele é gol no 1561. Gol 1561, completa final, torre 118, decimal 95, tambo posto. 295, porra. Gol 1094, chame agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545, muito grato pela informação. 12685, 2545, de nada. Salvador, bom dia, Gol 561, estabilizado na Actuator 10. Continua aguardando a pistaria, virando 561, informa embaixada travada. Informa, tá embaixada travada, continua na aproximação, 561. 3304, seu Salas 23, direita 1219, Olibra. 3304. Olimpos de Oceano, papá, confirm, stand by, ticlin. Livre pouso, pistão 1 a 0, vento 1 a 3, 0 graus, 0 meia dezena. Pouso autorizado, 561. 304, autorizado táxi Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 04, 3304. FAB 7204, prossiga. Livitax, chame na hotel o FAB 7204. O 621 vai cruzando agora o 130, possibilidade de proa de bridge. Recife, gol no meio do Juno, frequência 1251 e alterna 13395, solicita o mesmo, tem o meu voo. 251-3395, tem uma boa tarde. Salvador, o Papá Romeu Lima está todo para passar. Passa na ótica, tribo Papá Romeu Lima. Vai reportar, pode esperar o Romeu Lima. Salve, Salvador. Bom dia, é 31191. Informação em curso a Papá, número 2 para a cota. Qual o meu Lima tem intenção de decolar a partir do PAD? Confirma. A intenção seria decolar da partir da cabeceira 17 para o Pro Norte. Ok, então reporta na cabeceira, está autorizado o ingresso, reporta para a iniciar a decolagem. Autorizado, vai reportar, iniciar a decolagem, o Papá Romeu Lima. 1561, no Salas 26, direita no 219. Direita 219, boa. 4082? A princípio, até onde existe alcance, não, senhor. Se for necessário desviar, visto pela esquerda, temos um... nave fazendo... lançamento de PQD sobre ele, Veracruz, mantendo 4 mil pés à sua esquerda agora. Ok, tem o tráfego aqui a 11 para 10 horas abaixo. Obrigado. E 1, autorizado Galeão, nível 340. Decola da 10, com primeira curva à direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, upper zoom 10, após conforme rota do plano de voo. Aciona 51973, frequência do controle em 120.8. Autorizado para o Galeão, nível 340, decola da 10, curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva, upper zoom 10, depois conforme rota. Fica 3191 no cotejamento correto, chama pronto, pushback. Boa noite, 864, está estabilizado na LS. Gente, no 864, continua a aproximação, informe com o trem checado, ajuste 1015. Gente, 1015 agora. Juliette Cabequilo está pronto para lançamento. Coordenou na frequência livre, Juliette Cabequilo? Juliette Cabequilo, pronto para lançamento. Edson coordenou na frequência livre? Positivo, coordenado. Edson está autorizado o lançamento, Juliette Cabequilo, informa para a descida. Cabequilo informa para a descida. Bom, meu Lima. E 7204, mantém a taxa do hotel. próxima 0-1-6. Salvador, muito bom dia. O triplo Papá Romeu Lima decolou da 17 para o norte e segue na sua escuta. Transfere, 120.8. Salvador, bom dia. Gol 1162, identifica. Gol 1162, identifique. Chegada Mari, vista para o nível 050. Chegada Mari, 050, gol 1162. Pois não, 0-1-8-1-8-6-4. Cruzando 2.500 pés. Ele vai parar passando 2.500. Controle Salvador, esse é o triplo Papá Romeu Lima, decolou da 17 para o norte, segue na sua escuta. E o triplo Papá Romeu Lima, confirme seu destino? É Salvador, Salvador, senhor, inicialmente sobrevoo em Simões Filhos, após Candeias. Mantenha condições visuais, o ajuste em Salvador no 0-6, triplo Papá Romeu Lima, informe para ingresso no corredor Candeias. Vai informar para ingresso Romeu Lima. Pois então, informe para ingresso no Candeias. Vai informar, Lima. Salvador, Salvador, flight level 135, departure runway 10, after departure turn right. Dial departure after direct, Sierra Bravo Romeo 204, Skolk 5146, Salvador Approach 120.8. Essa livre de elétrica daquilo? Nada, até a próxima. Felipe, your server is back correct to report red for setup. Felipe, your server clear the setup to report red for taxi. Some people on board, Felipe, 07. Olympus 07, approve de taxi report, taxiway, hotel. Mantenha a posição e chame TOA em 1-18-95. Salve Salvador, bom dia, gol 1864, Livão. E desça para o nível 060, Oceanair 6200. Nível 060-6200. Após Fabot, a gente pode manter a troca e passa, devido às transformações ali em Mare. Autorizado, Oceanair 6200, ITAP. Ok, após Fabot, vou ITAP, obrigado. Delta, e mantenha a minha escuta. Afirmativo, eu vou ter Delta, você escuta, meu pai. Anos 14082. 14082, completa final, torre 1895, teu bombolo. 1895, obrigado. Só livre de desvio 4207. Livre de 4207. Casão 4082, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso e informa quando mais tarde travado, às 10:15. Ok, 4082, forma na mais próximo e aguardo a sua autorização de pouso. 4083, obrigado. Quando o gerente de manutenção na Golf, o FAB 7204. Um 4207? FAB 7204. Vento 190 graus com 7 nós. Temperatura de 25 graus. Quero o seu número 3 para aproximação. Reduza para 250 nós. Iniciando a redução 6200. Estamos instrumento, passamos o externo e baixo travado. Ok, reporta o visual com o campo, por gentileza. Informarei. Olympus e o Servo, mantém Taxway Hotel. Uma vista para 2 mil pés, o ajuste permanente. Não, o ajuste agora 10015. Informe na final do procedimento. Direto do Euro, descendo para 2.095, chamada na final, vou estar aqui hoje. Só 600 pés, azul 4082. Recente, livre pouso na 0, vento 1, 90 graus, 079. Copiado em posto 104082. Salvador 31191, coordene com a equipe Salchim pronto para o táxi. Olympus 07, cross runway 10, report again taxiway Delta. Maintain position on taxiway Delta. O 4082, seu solo 37, está liberando 1219, solo. 1219, vai tomar forte chuva aí na final, tá? Estamos aí com um pouco menos de 900 metros. Ok, thank you. Informa por gentileza se está recebendo alguma interferência na frequência. Não, nenhuma interferência não, só a chuva mesmo. A aproximação. Ok, obrigada pela informação. Passo 082, livrou, está marcando alto. Gol 1162, só sua vetoração para sequenciamento. Curve à esquerda, pro 040, seu limite ao localizador. Desce e mantenha 3 mil pés com ajuste 1015. 3 mil e 15, esquerda pro 040, bom, 162. 240, ajuste no 015. 4 mil e 15, 6200. Ajuste no 08. Gente, Alfa Kilo, Pátio 3, aí Pátio 1, a posição é 08, azul, Pátio 082. Lá de Veracruz, Senado 0154 no transponder. Juliette, está livre a ascensão para o 035 Juliette Quebec Kilo, confirme pessoas a bordo? 02. 7. Prato. Gol 1162, tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas, vai subir para o 035, pequeno porte para lançamento de PQD. Ciente, 1162. Você agora está presente, mas vai aguardar, aguardar a autorização. Ciente, grato, estou 3191. Quatro, dois, zero, sete, repetição, desvio. Repetição, desvio, só pra livrar uma informação aqui. Sete. Foi Alpha, Juliet, India, until holding point, runway 10. At the holding point, contact tower 118.95. Polo 4-7204 em posição, vai estar os de construção. Ciente, FAB 7204. 6200. Funciona 6200, desça para 2000 pés, o ajuste no 095. 2000, 1500. 1162, desça para 2000 pés, você vai seguir em Embraer 190, à sua frente, meia dúzia de milhas. Ciente, 1162, 2000 pés. Aguarde, copy. Forma chuva forte na final da 1-0. Senta, chupa 207. 6-2-5. 8-1, taxiway India, until holding point, runway 10. É o solo voltando? Após passagem do P3 da Força Aérea à sua retaguarda, coordene com a equipe Sol, chame para o táxi. Voador azul 4207 na final do S3. 207 continua a aproximação, informe quando o trem checado. Informa forte chuva na curta final da zero. Gente, passou e travou, passou externo, azul 4207. Deu 340. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva. Zulu 1-0, bridge e após conforme rota do plano de voo. Aciona 5403, sequência do controle em 1-2-0.8. Autorizou Guarulhos ao 340, decola da 1-0 com curva direita na Dael Leda Motiva. Após a Zulu 1-0, bridge 5403, código 208, controle da 3895. Seu 3895, cotejamento correto, chame pronto pushback. Amarão, obrigado. Obrigado. Confirme a aeronave que chamou o controle de Salvador. Uniforme Sierra Oscar Oscar, prossiga. Observe Seven, maintain position. W de Recife 12685 e alterna 12545. E6200 reduza para aproximação, vai seguir Boeing 737-800, já reduzido, passando no externo. Ele já está iniciando a redução, 6200. Júlio, Quebec Hilo, pronto para lançamento. Está livre o lançamento, Juliette, Quebec Hilo. Tato. Tem alguma possibilidade de trip 5220 para a trip de TAP? Autorizado de TAP, trip 5220. Boa, não, 62. Na 6200, completa a aproximação, torre 1895, tem um bom posto. Obrigado, até já. Meu banco para descida. Direto que daqui, ele está livre a descida, frequência para coordenação no 23 decimal 45, tem um bom posto. Graças. Vai dar. Zero sete, autorizado, pistão na zero, vento 200 graus, 05 nós, informe que a Taxi Golf encontra-se fechado, ok? Seguinte, o número 62, disposto. Bom dia, Azul 4207. Azul 4207, prossegue táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi de Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4207. Gente, da interdição da Golf 6200, está baixado o checado. Ok, agora pista livre, pista molhada, sem chuva sobre o campo. Sim. Solo 62, seu solo aos 4.6, confirme que tem condições de virar na Gol. Na Tecnoporte. Fiz. Autorização Galeão 340, centro da Batista. Gol no 556. Formação em curso é a Romeu. Tenho aprovado 360. Copio e aguardo a coordenação do 340. Copia. Gol no 556. Aguarde um minuto para a cópia. Chanel 6200, livre pouso, pista 1-0, vento 2-0-0 graus, 0-7-9. Livre pouso na 1-0, 6200. Tá 31191, autorizado táxi Índia, até o ponto de espera da 10. Quando lá chame torre em 118 decimal 95 CNH 1015. Obrigado Índia, vou chamar a torre, tá 3190. Mandou o tanto 3895, puxa estacionamento. Tá 3895, coordene com a equipe Sol, chame pronto para o táxi. Coordenar, chama para o táxi, então 3895. Paulo, bom dia, Gol 1162, em zona se escuta. Gol 1162, prossegue táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette. Azul 4207, na sua Juliette. Azul 4207, ingressa Juliette para o portão 03. Juliette, portão 3, 1407. 16, correção, o Gol 1556, pronto, cópia? 1556. 1-556, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Motiva, Upper Zulu 1-0, SMAP, após conforme o rótulo do plano de voo. Aciona 5-176, a frequência do controle em 1-20, decimal 8. 1-561, autorizado 360, Galeão, decola da 10, curva à direita. Da El, Leda, Motiva. Zulu 1-0, Smart, conforme o plano, 7-5-2-0. O 1-5-5-6, cotejamento correto, sempre um pushback. Bom dia, 3-9-1, mantém ponto de espera na 0. Alô, bom dia, Chané 6200, Librou. O Chile é 6200, prossegue táxi de alta, reporte em São Juliette. Alfa, reporte em São Juliette. Seu 3895 tem estimado para início do pushback? 30 segundos. Ciente. Vai deixar o push. Ciente, tá 3895. O 1962, seu portão é 1-0, manterá a posição antes da Juliette devido à aeronave da TAM, iniciando o pushback no 6-12. Afirmativo, aguardando antes da Juliette. O 1962. O Chanel 6200, prossegue táxi Alfa Kilo Pátio 3 para a posição 02 no pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3 para a posição 2 no pátio principal, 6200. Série 7204 na escuta do solo? Afirmativo, na sua escuta. Previsão para o término do giro de manutenção? Salvador Departure Control, linha para o 07, run, airborne from runway 10, da El Departure. Run, Olipo 07, radar contact, club level 1. 3-5 on the departure. Climb to flight 135 Olympus 07. Nós já temos um tráfego para iniciar o táxi para o ponto de espera da pista 28. Boa tarde, eu vou 790. Bom dia, Gol no 790. Formação em curso é Romeu, aguarde cópia. Ok, pra registrar. Ciente. Salvador, 3304, autorização Brasília 380. 3304, confirme se apresentou alguma DLA. Aguarde, por favor. Aérea 7204, copiou o sol? Afirmativo, sol. Consegui então um minuto. A gente já retorna então. Ciente, Força Aérea 7204. Graças, tudo você achou no plano, graças. Gente, graças pela colaboração. Salvador, tá 3304. Tá 3304, prossiga. Foi informado que foi feito uma DLA que começou a avaliar os 40 da presença. Ciente, aguarde para a cópia do TAN 3304. Aguardando. Confirmação, Pistinho Uso. Pistinho Uso agora, 28. Pena. São 3895 para o táxi com 170 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. Confirme your intention of flying. fly after dial. Proceed to Sierra Bravo Romeo 204 for flight experience. Roger, Lipo 07. Ativa com a curva pela esquerda. 28 Dael, Leda, motiva a curva pela esquerda, tá 3895. Tá 3895, atente à restrição de manter nível 1900 até 30 milhas de Salvador. 100 até 30, obrigado, tá 3895. Tá 3895, prossegue táxi, pátio principal, pátio 3, e chame para ingresso na Taxiway Kilo, o QNH 10015. Pátio principal, chamando o ingresso, são 38900, obrigado. Só no pátio 3204, para o ingresso. Very clear, they maintain flight level 050. 07. Via Taxiway Alpha. Mantenha a posição na Taxiway Delta para o cruzamento da pista. A Taxiway vai para Alpha e vou manter na Delta o pátio 3204. Passa 2200, nada Elf. Bom dia, TAM 3191, contato radar decolagem, suba para o nível 340, saída da Elf. 340, saída da Elf. Autoriza, motiva? Somente manter o perfil da saída, aguarde em coordenação com o Recife, TAM 3191. Guarda, 3191. Você tem que manter. Bruno 556, informo que a piscina usa agora é 28. Sua saída permanece da Eule da Motiva, modificando somente a curva, que será a esquerda. E fique atento à restrição do nível 1900 até 30 milhas de Salvador. Da Eule 28, curva esquerda após a decolagem, restrição uma centena até 30 milhas de Salvador, gol 1556. Correto, gol no 556, chame quando pronto para o pushback. Amará. O ONU 62 pode prosseguir para o teste? Gol no 162, prossegue Juliette para o portão 10, fica atento ao follow no través do 08. Obrigado, o ONU 162. Sou, Luiz José. Boa tarde, Luiz José. Mr. Sérgio, would you like to maintain the 095 of heading, is possible? That's correct, sir. You are cleared. Flip 07. 07. TAM 3191, suba para o 340, vou em Leda, da presente. Tá presente Leda, 3191. Tá 28. Torre. Confirma? Permanece chuva na final da 10? Tá visual com a 105220. Vicente, livre pouso, pista 10, vento 230 graus, 05 leste. Tá livre pouso, 5220, obrigado. Gol 1790, pronto, cópia? Prossiga. Gol 1790, autorizado Recife, nível 370. Decola da pista 28, com primeira curva à direita, sai da Aron, direto Aracaju. Após, rota Upper Whiskey 58. Aciona 5405, frequência do controle em 120.8. Aprovado, pista 370, decolando a pista 10, curva de pista no terceiro da pista Aron. Vai voar a Aracaju pela anda 58, 4050. 1790, confirmando, a pista em uso é a 28, decola a primeira curva à direita, saída Aron, direto Aracaju. Força aérea 7204, mantenha a taxa e delta. Gol 1790, cotejamento correto, chame pronto, pushback. Eu passo 210 para 150. Então, 32 no meio, vamos agora a pista de Salvador, a pista 28. Está autorizada a chegada Cari. Desça para 120. Descendo a 120 na chegada Cari, pista 28. Tem que dar 32 no meio. P5220, solo 58, livre à direita para ingresso na alfa, chame solo 121 decimal 9. Confirme se chuva na final 90? Afirmativo, senhor. Chuva na final da 90. Tá livrando agora. P2191, chama Recife, frequência no 251. Recife no 251, bora. Cruzamento da pista 10. Via Taxway Hotel, ao estacionar no pátio militar, frequência livre. Fala, boa tarde, Oxené 62103. Oxené 62103, informações do CSR, número 2 para a cópia. Obrigado. Paulo Salvador, o Trip 5220, livrou. Trip 5220, prossegue táxi Alfa Kilo para o Pátio 3, remota 05, fica atento ao sinalizador. Gente, 05 é remota no Pátio 3, 5220. Solo Salvador, o TAN 3304, informa que estaremos prontos já para o push e acionamento, bastante atraso, se já possui alguma novidade, notícia com relação à nossa autorização. TAN 3304, estou checando com o Centro Recife, aguarde mais 2 minutos para a cópia. Obrigado, não se escuta, TAN 3304. Três dois no meio, desce para o nível 050. 050, TAN 32 no meio. TAN 3304, pronto, cópia? Pronto, TAN 3304. TAN 3304, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 28, com primeira curva à esquerda, saída Elefa 1 no Bravo, rota Upper Zulu 17, após conforme apresentado no plano de voo. Aciona 5044, frequência do controle em 120.8. Autorizado Brasília 360, Elefa 1 no Bravo, saída decolando da pista 28 com curva esquerda, apesou 17, ferrovia 4444, nas pontes, controle 208, da 3304. Da 3304, transponder 5044. 5044, transponder, pronto, pushback para a meta. Da 3304, cotejamento correto, coordene com a equipe Sol, chame pronto para o táxi. Autorizado, o Chanel 6213, autorizado o Galeão, nível 360, decola da pista 28, com primeira curva à esquerda, saída da El, Leda, transição Motiva, Upper Zulu.